Aleluia, glória a Deus, amém. Nesta noite, podemos louvar ao Senhor com alegria. E nós vamos cantar cânticos que exaltam a pessoa do nosso Deus. E nós vamos derramar a nossa vida e o nosso coração em louvor e adoração diante dele. Amém? Amém? Você está disposto a isso? Amém. Você tem motivos para isso? Amém. Então declare-os ao Senhor, porque Ele está aqui com seus ouvidos atentos ao louvor daqueles que o amam. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao